criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, puxa do criminal, vivo aqui e conheço a lei. Quem dá tiro leva tiro também. Puxa do crime, acorde ou Zé. Seja livre e vai na fé. Mas se já pensou, foi pra mente, sofre e morre. Seja consciente, que se não pente aqui, chapa quente, bug bug gangster. Infelizmente, não tira o pé, deixa eu passar, que colou os gambé pra embaçar. Pois na calada nunca basta o RG na mão. Deu perdido antes do tiro na escuridão. Execuções na calada, barbaridades, acerto de conta. De ponta a ponta, brutalidade, o terror amedronta. Dimensão tenebrosa, cilada, traição, olho gordo. Várias emboscadas, guerra declarada, sem acordo. A depressão revela um imenso vazio. Um moleque transformado em um ser frio, doente, sombrio. Instinto agressivo é apenas reflexo de um passado resumido em traumas, violência e sexo. Mas continue de olhos abertos, o perigo está por perto. Seu futuro é incerto, portanto te alerto. No atalho pro inferno conduzido por Satanás. Não existe misericórdia para os marginais. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça. Puxa do crimitão. Puxa do crimitão. Puxa do crimitão. Puxa do crimitão. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça. Puxa do crimitão. Mantive a postura, sempre fiz o que pude pra não me envolver. Porque o prestígio do dinheiro só ilude. O demônio é repleto de mentiras e ilusionismo. Quem dá com a mão, tira com a outra e te empurra pro abismo. Conheço bem a lei da rua e não é de hoje. Pivete atrevido, metida, bandido, duvido que vai muito longe. Principiante mergulha de cabeça e fatalmente se afoga. Tambor gira e alguém te joga. Treta, dívida de droga. Soma e o prejuízo, o tamanho do estrago. A cobrança vem em seguida, sua alma é o preço pago. Imagino quantos serão sacrificados ainda. Resultado assustador, mas o inimigo brinda. O seu sangue na taça já era, virou fumaça. Perdeu a vida de graça, menos uma ameaça. Antes que aconteça, analise cada segundo que você desperdiça. Na mira da sociedade, perseguição da polícia. Igualaria, mover dessa ambição te afunda. Consequência dos seus erros, uma cela imunda. Nessa hora não tem aliado, parceiro ou comparsa. Então entenda, ladrão, que é tudo uma grande farsa. Só quando levar o tropeço, vê o mundo pelo avesso. Vai se lembrar dos que te preveniram desde o começo. E ter que reconhecer, de nada valeram seus esforços. Atrás das grades, amargando a frustração, o remorso. Mas eu sei, dificilmente se reintegra. Vai sair pior do que entrou, um coração de pedra. O pesadelo que a elite não quer ter. Prisioneiro da maldade é o primeiro a se traficante bem sucedido, viciados no fundo do poço. No conceito humano, você vale o que tem no bolso. Criando seus preceitos, seguindo suas regras. Estilo de gangster, respeitado na quebra. Mas aí, ladrão, tudo isto custa caro. A ambição pode causar danos sem reparos. Não é assim que se conquista tudo o que você quer. Pense no desespero quando o julgamento vier. Trapaça, jamais será receita pro sucesso. Só traz perdição, maldição, vaidade em excesso. Fuja do crime, sinônimo do fracasso. Reconheça suas falhas, esse é o primeiro passo. Somente Deus pode ouvir e atender o seu apelo. Mostrar a direção e te livrar do pesadelo. A esperança sobrevive enquanto houver disposição pra prosseguir, motivação e fé. Somente Deus pode ouvir e atender o seu apelo. Mostrar a direção e te livrar do pesadelo. A esperança sobrevive enquanto houver disposição pra prosseguir, motivação e fé. Vem ladrão, moça. Vem ladrão, moça.